304, não escuta? São 3304, não escuta do solo? 3304, não escuta ainda, doutor? 121.9. Solo para 3304. São 3304, ingresso a Juliette, posição 05. Manda o solo pra COP. 3663. Então 3663, informação em curso a Golf, confere, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. Quando intercepta, pêsulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5175 no transponder. Posso 5175 no transponder, portão 2, chama pronto para o espectacionamento, são 3663. Oceano 63, dono 1, oceano identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4, na chegada ponto. Desça 4 mil pés, na chegada ponto, oceano 63, dono 1, pés com 1, ajuste 1-0. Desça 3486, passando agora 070 para 050, posso voar a Duna, estou visual no setor, deixa descer para 2000. 3486, 10 para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Mantenha a TAP após o TAP, Duna. Tá, posso tirar a restrição de velocidade de TAP ou você quer que eu reduza para 220 após? Sem restrições. TAM 3486. Rapidez é ciente, então 2000, tirando restrições de TAP, 3486. Bono 435, bom dia, informação Golf confere, Ilhéus nível 240, copia? Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5403 no transponder. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, curva direita na saída da El, Leda, controle em 195, transponder 5403, com correto, portão 3, chama pronto para o chamego acionamento, gol no 435. Adoro, acionar 6312, na posição 7, informação 1390. Confirmando, foi o acionar 6312. Afirma ativo. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35, e aciona 5404 no transponder. Autorizado para retificando, pois você fala da 10, curva esquerda na Pucaracaju. 1935 ao controle, 5404, na última 63 no 2. 07, chama pronto, pushback, acionamento, chama 63 no 2. Chamará, vamos chamar. Negativo, mantenha a chegada. Chané 63 ou no outro? Vai manter a chegada. Passa 299 da Azul, no 01 no autorizado, reporta táxi. Salvador, muito bom dia, 3486. Mais duas milhas para cima, visual estabilizado em LF, baixado, checado. 3486, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Autorizado pouso na pista, né, 3486. Ok. 5, aguarda para iniciar o push, já temos o Embraer da Azul no 01 já autorizado, ok? Já está iniciando. Aguarda, bom. 4099 na escuta. Afirmativo, confirma iniciando o pushback selamento. Reporte iniciando o azul 4299. Controle Salvador, papapá, Tango Sierra. Papapá, Alfa Tango Sierra, mantenha as condições visuais, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0 no 4, foi via corredores, Paris. Você, Paris, 500 pés, via corredores, Alfa Tango Sierra. Gol no 435 na escuta do solo. Sem condições de coordenar com a equipe de solo e realizar o pushback simultâneo com a Embraer da Azul no 01, o senhor prossegue o pushback e ingressa no PAT 3 aguardando e será o número 2 no táxi. Então pode iniciar o pushback de acionamento até a entrada do PAT 3 aguardando, ok? O azul 4299 copiou a informação dada pro Boeing da Gol. Sente, o senhor vai realizar o pushback simultâneo com o colega do 03, o Boeing da Gol. Mesmo vai ingressar no pátio 3 sem interferir com o seu táxi, ok? Então, por gentileza, aguarde o mesmo iniciar o pushback e adentrar o pátio 3 e o senhor prossegue, ok? Tanto 3486, bom dia, táxi lento via Alfa e mantém a posição de sua táxi sua Juliette aguardando por ingresso. Então vai manter a posição de 3486. Gol no 435 na escuta? Escuta. Só confirmando, o senhor adentra o pátio 3, ok? Aguardando para início do táxi como número 2, seguindo a Embraer da Azul, ok? Paciente lá, adentra o pátio 3, aqui na Embraer da Azul. O azul 4299 prossegue o pushback atentando ao bang da Gol, ok? Ajuste 1014, reporte localizador. Descendo via até 2000 pés, 1014. Quatro, oito, meia, na escuta? Consiga. Fique atento ao Boeing da Gol realizando o pushback. O mesmo vai adentrar ao pátio 3. Após o mesmo adentrar, o senhor ingressa Juliette, posição 09, ok? Após a ingressar Juliette para o 09. Azul 4299, quando pronto, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre Uno, Uno 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Uno 435, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre Uno, Uno 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. 10 no 4, atualizar táxi, ponto de espera da 10, Indy Alpha, Torre 18 meia, voo no 435, bom dia. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, vento 100 graus com 8 nós. Complete sinal, torre 118,6, bom pouso. 118,6, obrigado. Confirme que isso é uma torre? Poxa, né? 6391, bom dia. 6391, bom dia. Continua a aproximação. Embraer da Azul iniciando rolagem agora. Pistão no zero. Aguardo informação de pista livre. Poxa, né? 6391. Aguardo, poxa, né? 6391. Você vai acertando se tiver tudo. 118,6. Papa Romeo, Romeo, Oscar Bravo. Bom dia, o ajuste 10 no 4, mantém a linha do litoral, reporta na vertical do farol de Itapuã, confirme intenções de pouso. Vai pro passo do Abaixo, senhor. Romeu Sobrava, vai chamar Itapuã. Gente, Romeu Sobrava. 2 Salvador, bom dia, o gol 1435, ponto espera do Abaixo. Gente, mantém o ponto de espera da pista no 0, gol no 435. Mantém o ponto de espera, gol no 435. Chené 6311, confirma embaixada travada? Embaixada travada, Chené 6311. Chené 6311, autorizado pouso pistão no 0, vento 110 graus com 08 nós. Autorizado pouso da 10, Chené 6311. 1-4299, decola o 04, controle agora 1-19-35, bom voo. 1935, muito bom dia, obrigado, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, observatório 380, saída da El. 380, na Belão, Azul 4299. Visual com Airbus da Avianca, final da 10, o Romeu Sobrava. É visual com Airbus. Condições de iniciar a curva à esquerda e cruzar o eixo da 0-28 a retaguarda do tráfego? Afirmativo. Autorizado, liberar a linha do litoral, comprou a norte, cruza a final da pista 10, reporta liberando a final da 10, o Romeu Sobrava. Liberar a final da 10, o Romeu Sobrava. De voa da El direto, 4299-10. Autorizado, Azul 4299. Dael. Gol 1435 após o Airbus na curtíssima linha e mantém a cabeceira no zero. Os Airbus a gente mantém, gol 1435. Autorizado, reporta táxi 6312 do Chanel. Oceané 6311, no solo 07, libera direito e chama o solo 121-9. Libera primeira direita, 121-9, né, 6311. Essa base liberou a final 10. Gente, confirme se aproxima direto para o hangar da Bata. Direto Bata, senhor, autorizado. O vento 110 graus com 8 nós, autorizado direto para a Bata, reporta no solo controlado. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Alfa, antes da Juliette, Chané 63. O Chané 6312, na escuta. Prossiga, está iniciando o 6312. Afirmativo, tem condições de realizar o pushback um pouco mais a retaguarda de modo a deixar a entrada do 07 livre para o parqueamento do Airbus da companhia? Até sim. Grata. O Chanel 6319 na escuta? 6319, prossiga. Taxia via Alfa Juliette, posição 07, atentando o Airbus da companhia iniciando o pushback nesta posição e vai deixar livre a entrada, ok? Taxi Alfa Juliette, posição 07. Bom, nossa Bravo no solo 08, livre frequência, tenha um bom dia. Uno 435, decola 09, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1435, perfil da Dael. 1435, contato radar 240, saída da Dael. Ciente no 4. Oxa 6312, observa a aeronave da companhia estacionando aí no portão 7. Assim que ela estiver liberada, está livre para prosseguir via Pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto espera a torre 186, com altímetro 1014. Bom voo, bom dia, Oxa 6312. Pátio Índia, com espera 86. Goiás 299, chame Recife, 13325, alternado no 251. 3325, 251, muito obrigado, 4299. Salvador 3304, autorização Brasília 340. Amigo. 3304, Brasília, nível 340, é isso? Afirma o senhor. Ok, então 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 340, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5405, controle 19-3543. Autorizado Brasília 340, na árvore Elefa, na Pesulu, por 7 portas. Decola 10 à direita, 5405, o transponder e 1-9-3-5, saída 3304. Correto, 3304, chame para o acionamento no portão 5. Chama nada.